há uma decisão que não voltaremos atrás. Enquanto outros que em tempo tiveram a oportunidade de fazerem centros escolares modernos, poderíamos falar aqui em concelhos limítrofes, houve dinheiro completamente, dinheiro sempre dirigido, era quem quisesse, não fizeram uma coisa que vai custar ao erário público, ao erário municipal, porque não conseguiram ter a oportunidade, e espero ainda, nesta reprogramação financeira, arranjar a verba, vamos fazer definitivamente um centro escolar de raiz em Oliveira do Hospital, para não termos as nossas crianças dispersas num jardim de infância ao pé do pavilhão, turmas do primeiro ciclo aqui nesta escola primária e também no Valde Ferreiro. Vamos fazer um centro escolar moderno e um centro escolar com todas as condições, onde os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo estarão aqui dentro de Oliveira do Hospital com todas as condições.